3. Vende-se motosserra reformada, da marca Steel, valor R$ 800. Contato 3387-2505. Vende-se Vectra, branco, motor 2.0, ano 94, valor R$ 7.000. Mais informações 99126-0774. Vende-se EcoSport, cor preta, ano 2009, único dono, acompanha engate de carretinha, estribo e suporte para bicicletas. Valor a combinar. Mais informações pelo 3379-1861 pela manhã ou pelo 99921-8686. Vende-se moto CG Titan 150, ano 2014, branca e azul, valor R$ 6.000. Mais informações 99126-0774. Vende-se bicicleta Gils Aro 26 em alumínio, modelo 9, freio a disco, valor R$ 650. Contato 3387-3674. Vende-se carrinho de churros completo, valor R$ 4.000. Contato 99126-0774. Vende-se 3 galos caipiras, R$ 30 cada. Um galo garnizé, R$ 20 e uma gansa, R$ 50. Contato 3387-2505. Vende-se filhote de Yorkshire e Pinscher. Contato 3382-3943. Doa-se cadela porte médio, com 1 ano e 2 meses, mistura de chow-chow com collie. Contato 98410-8147. Doa-se cadela de porte médio, cruza de pastor alemão com labrador. Contato 3387-0563. Doa-se cadela preta da raça labrador. Contato 3338-0653. Foi perdida a chave de caminhonete Nissan. Quem encontrar, favor entrar em contato pelo 98803-2021. Foi perdida a carteira de trabalho em nome de Fábio Cícero Vasconcelos, no trajeto da Karsten até o centro de Pomerode. Quem encontrar, pode entrar em contato pelo 99122-3762. Foi perdida a pasta com produtos Mary Kay, no trajeto entre a pousada Santa Felicidade, em Texto Central, e a BR-470. Gratifica-se a devolução. Contatos com José no telefone DDD 49 99976-1099. Foi perdido carteira marrom com documentos em nome de Sérgio De Luca, entre a Tornearia Nicoleto e a Rua Camboriú. Contato no 99259-9894. Foi encontrado óculos de grau na Praça do Cidadão. A quem pertencer, retirar na Praça do Cidadão, na Prefeitura. Utilidade Pública. Uma prestação de serviço da sua Rádio Pomerode. Muito mais sintonia com você. Confiança e credibilidade. Pomerode. Pomerode. A rádio que traz a notícia como ela é. Pomerode Meio-Dia. O teu jornal. Na tua rádio. Meio-dia e 21 aqui no centro de Pomerode, voltando com o Pomerode Meio-Dia, o cardápio completo para você começar a sua tarde muito bem informado. Chegando agora com uma informação na área de educação. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam hoje, dia 26, e vão até sexta-feira. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet na página do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Ao todo, nesse processo seletivo, serão ofertadas 174 mil vagas em 1.460 instituições de ensino. As bolsas são para o segundo semestre. Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem em 2017 e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos. Além disso, só podem participar do ProUni os alunos brasileiros sem curso superior e que tenham feito o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada de ensino. Jornalismo de verdade. Pomerode Meio-Dia. E a gente continua falando de educação aqui no Pomerode de meio-dia, agora meio-dia e 22, mas falando agora uma notícia boa, local aqui de Pomerode. A pomerodense Joana Scheidemantel disputou no último dia 3 de junho o Miss Pomerode Pretim Santa Catarina 2018. E agora, neste final de semana, entre os dias 29 e 30, ela estará indo até Tijucas, na Grande Florianópolis, para disputar o Miss Santa Catarina Pretim 2018. Será que a nossa cidade, será que a cidade mais alemã do Brasil leva esse prêmio? Vamos ouvir aí a conversa que eu tive com a Joana e também com a mãe dela aqui na Rádio Pomerode, que a gente reproduz a partir de agora. E agora a gente fala de beleza, o concurso aí que representa Pomerode, que pode levar Pomerode para Santa Catarina. A rainha, né, da festa pomerana, rainha mirim da festa pomerana 2017, Joana Scheidemantel, foi coroada aí no último dia 3 de junho como Miss Pomerode pré-teen. Essa cerimônia aconteceu lá em Blumenau. E aí, Joana, seja bem-vinda aqui à Rádio Pomerode. E aí, como é que é ter o orgulho de representar a nossa cidade, podendo estar representando Santa Catarina nos dias 29 e 30 de junho? Seja bem-vinda à rádio. Oi, pessoal, eu sou a Joana, estou representando a cidade de Pomerode. Eu estou me preparando bastante, eu estou estudando bastante, junto com a minha família, estou me preparando bastante. Pois é, Joana, e para você trazer a cidade de Pomerode, no caso, e representar, poder representar Santa Catarina e ir até Tijucas, qual a sua expectativa? E aí, treinamento está reforçado? Treinamento está bom? A gente está treinando bastante a oratória, show de talentos, passarela, desenvoltura e tudo que eu preciso saber. Pois é, mas não é só na questão de beleza também que você tem desenvolvido, você também tem um canal no YouTube, é verdade? Sim! As pessoas curtem e se inscrevem, algumas, né? Tem bem pouquinhos inscritos. Claro, mas pode ter certeza aí que com o decorrer do tempo e tal, as pessoas te conhecendo, sabendo do seu trabalho, vão ter aí a oportunidade de te conhecer dias 29 e 30 de junho. Lá em Tijucas, você vai estar representando o Pomerode no Miss Santa Catarina Pretim. E a gente está também aqui com a Rosana Scheidemantel, ela que é mãe da Joana. E como é que é, dona Rosana, tendo orgulho de ter a filha representando a cidade de Pomerode? Seja bem-vinda à rádio. Obrigada. Gente, estou muito feliz, muito orgulhosa da minha filha. Ela está se preparando bastante com oratória, para o show de talentos. E todo dia um aprendizado. Tudo que a gente está vivendo, que a gente viveu, foi totalmente diferente do que a gente viveu lá na festa pomerana. Também foi muito bom, mas nada parecido. Então, lá na festa pomerana, ela simplesmente desfilou, foi a beleza. Ela ganhou. Mas aqui no Miss é realmente ser uma Miss. É saber se comportar, saber falar, postura, é agir perante as pessoas. Então, como ela é pequena, é um trabalho bem árduo, assim, que eu tenho todos os dias com ela. Então, a gente começou lá no mês de abril, já conversando bastante, e a Joana vem trazendo resultados bem positivos. Ela foi coroada agora no final de semana, lá no Pro Família. Ela desfilou muito bem, foi muito aplaudida, e a gente está tentando. O resultado, eu sempre digo para a Joana que é apenas uma consequência do que virá. Então, a Joana está aprendendo muito mesmo, o contato com as pessoas vêm recebendo a gente maravilhosamente bem, e a Joana vem se desenvolvendo muito bem, porque é uma coisa que ela nunca fez. Então, daqui para frente, a gente pede para todo mundo que torça por ela, mesmo que de longe, e vamos ver se ela consegue trazer essa faixa de Miss Santa Catarina. É isso. Claro. E, Joana, agora me conta uma coisa. Sempre foi o seu sonho ser Miss? Sim, sempre foi. Claro. Pode ter certeza aí que com muita dedicação, muito afinco, né? Treinamento, bastante treinamento, você pode estar aí, quem sabe, representando Santa Catarina como Miss Santa Catarina Pretim nesse evento que vai acontecer lá na cidade de Tijucas, lá na Grande Florianópolis, nos dias 29 e 30 de junho. Dona Rosana, vai ser um final de semana e tanto, não é verdade? Vai ser bem difícil. E, assim, não é longe, mas também não é perto. Então, vão ser vestidos, roupas, tudo que a gente vai precisar levar, os acessórios do show de talento dela. Então, vamos ver o que vai dar. Vão ser 2 dias difíceis. No domingo já foi bem difícil, que foi o dia inteiro que a Joana passou lá em Blumenau. Mas a gente conseguiu, chegou no final do dia, ela estava realmente muito cansada, mas eu acho que todo esse trabalho que a gente está tendo vai valer a pena, como eu já falei, independente do resultado. Pois é, Joana, e você tem aí, além de ter a questão da beleza, da postura, da própria questão da oratória, que lhe trouxeram aí títulos como Rainha da Festa Pomerana, Rainha Mirim em 2017, e agora Miss Pomerode de 2018, Pretim, é claro, a gente tem os nossos apoiadores, não é verdade, Joana? Conta aí pra gente quem está junto no Miss Pomerode Pretim 2018 e apoiando aí com a gente essa conquista que Pomerode pode receber em Tijucas. Bom, eu agradeço do fundo do meu coração os patrocinadores, e eles são Restaurante Comex de Blumenau, Cat Trajes Típicos, Loja Central, Spazio Prada, Janete Prada, Jolana Mulher, Sou Mami, Josi Trajes, Badenfurt, Cantinho da Moda, Rádio Pomerode, Rádio 104 FM, Certa Modas, Jornal Pomerode, Belas Joias e Acessórios e Alternativa Modas. Muito bem, o microfone é aberto aí para você fazer o agradecimento a todos que ajudaram você nessa conquista e convidar o pessoal para no dia 29 e 30 de junho estar lá comemorando junto com você e torcendo para que Pomerode leve aí o Miss Santa Catarina para ti. Microfone é aberto. Obrigado pelos patrocinadores, pela mãe e pelo meu pai, e espero que eles torçam bastante por mim. Agora a palavra final da dona Rosana Scheidemantel, aí fica o microfone aberto, agradecimento aí a todos que apoiaram e claro que vão estar juntos aí torcendo para que Pomerode leve esse prêmio tão importante que é o Miss Santa Catarina Pretim 2018. Ah, eu tenho que agradecer todos os patrocinadores, que realmente a gente foi muito bem recebido em todos os lugares. E eu tenho certeza que todos eles vão torcer, não só os patrocinadores, como todos os pomerodenses vão estar aí torcendo pela Joana, né? O resultado, realmente, eu sempre digo para a Joana, ela já é uma vencedora. Ela chegou a ser agora a Miss Pretim Pomerode, né? Então, vamos torcer. A gente realmente está fazendo de tudo para que ela traga para Pomerode a faixa de Miss Santa Catarina Pretim. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso e não vai ser nada à toa. Já não está sendo nada à toa. Está sendo assim, um trabalho belíssimo que a gente está fazendo junto com as pessoas que estão ao nosso redor e os patrocinadores também que estão vivendo a cada minuto essa batalha que a Joana está tendo no dia a dia, tendo que ir para a escola, tendo que fazer os afazeres dela e ainda conciliando o trabalho de Miss Pretim, que vai ter a etapa agora, dia 29 e 30 de junho, lá em Tijucas. Meu muito obrigado do fundo do coração. Torçam por ela, por favor! Tá certo, e tá aqui toda a nossa torcida também, em nome das rádios, torcendo para que Pomerode, nossa querida Joana Scheidemantel aí, leve o prêmio de Miss Santa Catarina Pretim 2018, lá em Tijucas, nos dias 29 e 30 de junho. Da Central de Conteúdo, Lucas Adriano. Meio-dia e 30 agora em Pomerode, continuando o Pomerode meio-dia com muita informação para você. Boa sorte para a Joana Scheidemantel, que vai estar nesse final de semana lá em Tijucas disputando o Miss Santa Catarina Pretim 2018. Quem sabe ela leve esta premiação. E agora a gente vai a Florianópolis com uma informação importante. É uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério do Turismo para alavancar o turismo de inverno aqui em Santa Catarina. Nosso estado, que é muito conhecido, é um dos maiores atrativos turísticos do nosso estado, as cidades frias, né? As temperaturas negativas, agora estamos no inverno, e o SEBRAE realiza uma parceria com o Ministério do Turismo para alavancar aí o turismo de inverno. Recursos para investimentos públicos e privados na região serrana estão garantidos. Financiamentos com 3 anos de carência e até 20 anos para pagar. Quem traz as informações, quem amplia o destaque, é a Patrícia Gomes, diretamente de Florianópolis. Tentar integrar a Serra Catarinense à Serra Gaúcha e ajudar a nossa região serrana a se desenvolver naquele nível de turismo que os gaúchos já atingiram em cidades como Gramado, por exemplo, será o foco de uma parceria que vem sendo estruturada entre o SEBRAE de Santa Catarina e o Ministério do Turismo. Recursos já estão garantidos pelo Prodetur Mais Turismo, crédito que poderá ser contratado com instituições como o BID